Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com a leitura das Meditações Metafísicas de Descartes, só que eu vou pedir aqui para a Liuba Salcedo ler para nós. Eu quero testar para ver se vocês ouvem bem a voz dela. Então, por favor, vou fazer um segundo teste aí. Eu vou pedir para ela começar a ler as primeiras linhas, daí eu parar e voltar, pedir para vocês avisarem se estão ouvindo bem. Pode começar. Meditação segunda. Da natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Vocês ouviram bem isso aí? Confirmem, por favor, pelo chat. Então vamos continuar. Não deu muito certo aqui porque não dá para o microfone ficar virado para ela e para mim ao mesmo tempo, então eu mesmo vou ler aqui. Então, eu vou continuar seguindo esta numeração de parágrafo que é dada na edição do Bento Prado Júnior e Jacob Ginzburg. Então, a meditação que fiz ontem encheu meu espírito de tantas dúvidas que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isso fosse absolutamente falso. E continuarei sempre nesse caminho até que eu tenha encontrado algo de certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. 2. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber altas esperanças se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Persuado-me de que jamais existiu de tudo quanto na minha memória, tudo quanto minha memória referia de mentiras me representa. Não, memória referta de mentiras me representa. Penso não possuir nenhum sentido. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções do meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo de certo. Vocês viram que aqui já se anuncia um problema que vai estourar mais adiante. Ele faz a comparação com Arquimedes, dizendo que, lembra o caso da alavanca do Arquimedes, quer dizer que para mover o mundo bastaria um ponto de apoio. Na verdade, não basta um ponto de apoio, precisa um ponto de apoio e uma alavanca. Assim como, vamos dizer, na ordem dedutiva, você de uma só afirmação você não conclui nada, você precisa pelo menos duas. Tá certo? E mais adiante ele vai perceber que ele precisa dessa segunda. Então, quando ele chegar no negócio da certeza do eu, ele vê que dessa pura certeza não dá para tirar nada, ele precisa de uma segunda. Então, ele vai colocar a certeza da existência de Deus na terceira meditação, que é onde, vamos dizer, se esses primeiros capítulos estão cheios de encrencas e de dificuldades, nos levando às vezes a suspeitar até que ele não está contando a história direito, né? O verdadeiro gênio filosófico de Descartes aparece a partir da terceira meditação. Né? Quatro. Mas que sei eu se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não haverá algum Deus ou alguma potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não posso existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia? Certamente não. Eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi ou apenas pensei alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Este é um tema que ele tira diretamente da peça do Plauto, o Anfitrião, onde Júpiter está cobiçando a mulher de um general, e quando o general se retira, está em batalha, Júpiter vai lá, assume a figura do general, fica igualzinho o general, e ele pede ao seu assessor, Mercúrio, que assuma a figura do escravo, do servo, que se chama, por coincidência, se chama sósia, né? Não por coincidência, se chama sósia. Daí o general, que está voltando do campo de batalha, ele pede ao sósia que vá adiante e conte à mulher dele que a batalha foi bem sucedida e que logo ele vai estar em casa. E quando o sósia chega lá, ele encontra o Mercúrio na porta e o Mercúrio está com a cara dele. Não é isso? Então o Mercúrio, com suprema cara de pau, né, trata o sósia como se ele fosse uma outra pessoa, que está como se o sósia estivesse fingindo que é ele mesmo. Né? E o coitado do empregado fica naquela confusão, ele já não sabe mais se ele é ele mesmo, se ele existe, se ele é uma ilusão, até que de repente ele diz, peraí, mas se você está me enganando é porque alguma coisa eu sou, então eu existo. Né? E ele escapa do seu estado de certeza precisamente, né, pela consciência de que ele está pensando. E ele diz praticamente a mesma frase do Descartes. Quer dizer, quando eu penso isto, eu tenho certeza que eu existo. Né? Então, é o caso de nós perguntarmos, quer dizer, Descartes havia lido essa peça e conhecia bem a peça. E Descartes não tinha muitos livros. Parece que a biblioteca dele tinha apenas uns 100 livros, que ele devia conhecer muito bem. Ele não era um homem de grandes leituras, né? Quer dizer, após o seu período de estudo ali no Colégio La Flèche, ele reduziu a sua esfera de leituras ao que ele julgava estritamente necessário. E um dos livros que estava lá justamente o Anfitrião do Plauto. E então, se Descartes obteve esta ideia de uma experiência literária, isso é, da leitura de um clássico da antiguidade, então é certamente porque ele não viveu essa experiência do jeito que ele está dizendo. Quer dizer, alguma outra coisa aconteceu. Então, nós chegamos a um ponto em que nós já não sabemos mais se esta narrativa é, de fato, uma narrativa de experiências interiores ou se é um artifício retórico para expor um argumento mediante a imitação de uma narrativa, mediante uma narrativa que é fictícia. Ou seja, em vez de ele dizer, olha, eu li tal coisa assim, assim, no Plauto, fiquei muito impressionado e acho que isso aí contém uma profunda verdade filosófica, né? Isso seria, talvez, vamos dizer, a narrativa, a narração verdadeira dos fatos, a versão efetiva, né? Mas, em vez disso, ele está aqui representando como se ele tivesse, por si mesmo, né, na sua pura interioridade, vivido essas experiências. Mesmo que as tivesse vivido, se as viveu depois de ler o Plauto, então já é uma coisa completamente diferente. Então, evidentemente, é uma experiência induzida, né, como se fosse o que veio a se chamar no século XX, um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está realmente experimentando aquelas coisas, mas tem alguém que está direcionando a sua imaginação. Não é isso? Então, essa é uma coisa assim que jamais saberemos, né, o que aconteceu. Mas temos boas razões para pôr em dúvida a autenticidade da experiência. Então, você vê aqui, a maior parte dos comentaristas se interessou mais pela sequência de argumentos, isso é, pela demonstração que Descartes está fazendo, do que pelo caráter narrativo da coisa. Porque ele começa com a narração e depois passa para uma dedução. Ou seja, na terceira meditação já praticamente nada há de narração. É como se fosse uma argumentação filosófica mesmo. Então nós perguntamos se esta primeira parte é de fato uma narração ou é uma argumentação disfarçada em narrativa. Então vamos continuar. Por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Então esta frase é tirada do personagem Sósia. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio e que a concebo no meu espírito. Isso aqui é o próprio Sósia falando. Mas não conheço ainda bastante claramente o que sou. E que estou certo de que sou. Eu que estou certo de que sou. Então, este aqui também, esse é o argumento de Santo Agostinho. Eu sei que sou, mas não sei exatamente o que sou e muito menos por que sou. Ou seja, eu existo, eu sei que existo, mas eu para mim mesmo sou um mistério. E note bem que este tema da diferença entre saber que você existe e saber o que você é, tá certo? Ele, curiosamente, não é explorado no restante das meditações metafísicas. Descartes resvala, ele mostra que ele está consciente de que isso existe, mas a investigação sobre a sua própria natureza não é levada muito adiante nas meditações. Por quê? Porque não é nisso que ele está interessado. De sorte que, doravante, é preciso que eu atente com todo cuidado para não tomar imprudentemente alguma outra coisa por mim e, assim, para não me equivocar neste conhecimento que afirmo ser mais certo e mais evidente do que todos que tive até agora. Então, de novo, é o problema do sósia. Eu sou eu ou eu sou ele? Né? Quer dizer, eu estou pensando que eu sou eu, mas ele diz que ele é ele. Mas não é possível que eu não seja eu na hora em que eu estou pensando que eu sou eu. Porque alguém está pensando isso e esse alguém sou precisamente eu. Eis porque considerarei de novo o que acreditava ser antes de me empenhar nesses últimos pensamentos. E de minhas antigas opiniões suprimirei tudo o que pode ser combatido pelas razões que aleguei há pouco, de sorte que permaneça apenas precisamente o que é de todo indubitável. Então você vê, o problema da natureza do eu, quer dizer, quem sou eu ou o que sou eu, ele é secundário em relação ao problema da busca da premissa fundante, da busca do ponto arquimédico. O que, pois, acreditava eu ser até aqui? Sem dificuldade, pensei que era um homem. Mas que é um homem? Direi que é um animal racional? Certamente não, pois será necessário em seguida pesquisar o que é animal e o que é racional, e assim, de uma só questão, cairíamos insensivelmente numa infinidade de outras mais difíceis e embaraçosas. Essa aqui é uma das coisas mais encrencadas que eu li aqui, porque a ideia, vamos dizer, da definição aristotélica, que é classificar a coisa por seu gênero próximo, por sua diferença específica, parte do princípio de que o gênero e a diferença são mais simples do que o ente. Quer dizer, o ente é um composto no qual entram elementos e outros elementos. E esses elementos são tidos como já conhecidos. Né? Quer dizer, se você não tem ideia do que é animal em geral, não adianta nada você dizer que uma vaca é um animal. Quer dizer, o ponto de partida da técnica aristotélica da definição é usar elementos já conhecidos para definir uma coisa menos conhecida. Mas Descartes disse que é o contrário. Que se você diz, por exemplo, que uma vaca é um animal, tá certo? Você multiplicou o problema, porque daí você vai ter que investigar o que é um animal e assim por diante. E a coisa se complicaria formidavelmente. Então, isso quer dizer que, para Aristóteles, os conceitos, as definições, se formam de elementos mais primitivos e já conhecidos de algum modo. Tá certo? Não que esses elementos tenham que ter, por sua vez, a sua definição perfeitamente clara, mas eles têm que ser reconhecíveis. Tá certo? Quer dizer, não é necessário que todos os elementos que entram na definição estejam, por sua vez, definidos, o que, na verdade, é impossível, porque você vai chegar sempre, vai remontar a algum elemento extremamente simples, tá certo? Que não pode ser definido. Por exemplo, a própria noção do ser. Não há uma definição, né, do ser, porque toda e qualquer definição do ser pressuporia um outro ser pelo qual ele fosse definido, tá certo? E, no entanto, vamos dizer, a mera diferença entre o ser e o nada é suficiente para você saber o que é um ser. Porque um ser é algo que é algo, alguma coisa que é alguma coisa, tá certo? E essa noção é suficientemente primitiva para ela não admitir e nem precisar de definição. Mas parece que esses elementos primitivos são precisamente o que Descartes desconhece, ou pelo menos não reconhece. Não é isso? Ele reconhece, claro, que existem elementos mais simples, como, por exemplo, de uma figura você isola, vamos dizer, a quantidade, o tamanho. Ele pressupõe que ele sabe o que é tamanho. Não é isso? Mas por que ao dividir o ser nesses elementos, que ele mesmo diz mais simples, né, como a figura e o tamanho, ele não sente o mesmo problema que ele sente aqui? Né? Para eu separar, por exemplo, de um ser, né, ou a sua dimensão, o seu tamanho, que é um elemento mais simples, eu preciso saber o que é tamanho, então eu tenho que ter investigado o que é tamanho e assim por diante. O tamanho me referirá à noção de quantidade e eu vou ter que definir o que é quantidade e assim por diante. Quer dizer, quando ele diz que não dá para ele se definir a si mesmo como um animal racional, porque daí ele vai ter que explicar o que é animalidade e o que é racionalidade, e, teoricamente, a mesma dificuldade se apresenta toda vez que ele, como ele diz, dividir um problema maior em outros problemas menores, ou em elementos mais simples. Então, isto é simplificar ou isto é complicar? Com relação à definição do animal racional, ele diz que isso é complicar. Você define o homem como um animal racional, em seguida eu tenho dois problemas em vez de um. Agora eu tenho um problema de saber o que é animalidade, o que é racionalidade. Mas digo, mas por quê? Se eu divido, por exemplo, um corpo entre a sua cor e a sua figura e o seu tamanho, né, eu não teria então a mesma dificuldade. Se eu dividir o bicho, agora eu tenho três problemas em vez de um. Né? Então, isso aqui me parece, vamos dizer, uma inabilidade. Mas, quando você vê um sujeito tão sutil e tão, uma mente tão bem organizada como o Descartes cair numa confusão dessa, é porque alguma coisa não está bem ali, eu não sei exatamente o quê. Tá certo? Do ponto de vista doutrinal, se nós estivéssemos expondo e discutindo a doutrina de Descartes, nós sempre poderíamos complementá-la. Quer dizer, você, quando expõe uma doutrina, você pode alegar em favor dela outros argumentos que o autor não colocou lá. Tá certo? Quer dizer, não, nenhum filósofo é obrigado a dar todas as provas daquilo que ele está dizendo, e qualquer doutrina contém em potência muitas provas que podem ser apresentadas depois, tá certo? Às vezes, séculos depois. Eu mesmo creio que fiz isso com Aristóteles. Eu mostrei que, em alguns pontos, Aristóteles tinha até mais razão do que ele estava dizendo. Então, eu criei argumentos em favor do que ele estava dizendo. Argumentos nos quais, provavelmente, ele nem tinha pensado, mas que estavam embutidos, não na cabeça dele, mas na estrutura da doutrina. Então, se nós fôssemos um comentarista filosófico de Descartes, quer dizer, alguém que está interessado em expor uma doutrina e defendê-la ou criticá-la, nós poderíamos tampar esse buraco, né, explicando, por que Descartes fez assim numa ocasião e não fez da mesma maneira em outra ocasião? Mas não é nisso que nós estamos interessados, né? O que nós estamos fazendo aqui não é propriamente um comentário filosófico. O que nós estamos fazendo é uma sondagem psicológica para responder a esta pergunta. Em que medida as meditações metafísicas são uma narrativa autêntica ou são uma argumentação camuflada em narrativa? Ou seja, as meditações são uma autobiografia ou um artifício retórico? É claro que a resposta disso, quer dizer, nada não invalida nada, nem valida e nem invalida a doutrina de Descartes em si mesmo, mas ajuda a compreender o que estava acontecendo na época. E assim, de uma questão, cairíamos insensivelmente numa infinidade de outras mais difíceis e embaraçosas. E eu não quereria abusar do pouco tempo e lazer que me resta empregando-o em deslindar semelhantes sutilezas. Mas antes determinei em considerar aqui os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmos em meu espírito e que eram inspirados apenas por minha natureza quando me aplicava à consideração do meu ser. Considerava-me inicialmente como provido de rosto, mãos, braços e toda esta máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um cadáver, a qual designava pelo nome de corpo. Considerava, além disso, que me alimentava, que caminhava, que sentia e que pensava e relacionava todas essas ações à alma. Mas não me detinha em pensar em que consistia essa alma, ou, se o fazia, imaginava que era algo extremamente raro e sutil, como um vento, uma flama ou um ar muito tênue, que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras. Você vê que, de fato, a noção muito primitiva de alma é exatamente isso. No livro clássico do Bruno Snell, A Descoberta do Espírito, né, ele mostra que as primeiras imagens que as pessoas tinham da alma era efetivamente como se fosse um vento, uma fumaça, alguma coisa que se distinguia do corpo pela sua maior sutileza, mas que, nesse sentido, continuava a ser uma coisa corporal. Quer dizer, era apenas um corpo mais sutil, tá certo? Aos poucos, foi se tornando clara a diferença específica, tá certo? Entre a alma e a matéria sutil. Quer dizer, a alma ela é um poder vivificante, tá certo? Que atua no corpo, mas que naturalmente atua nele de uma maneira escalar, quer dizer, mexendo primeiro a matéria sutil para depois atingir a matéria grosseira. Tá certo? Mas que não se confunde de maneira alguma com a matéria sutil. Uma flama ou um ar muito tênue que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras. No que se referia ao corpo, não duvidava de maneira alguma da sua natureza, pois pensava conhecê-lo muito distintamente e, se quisesse explicá-la segundo as noções que dela tinha, tê-la-ia descrito desta maneira. Por corpo entendo tudo que pode ser limitado por alguma figura, que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um espaço de tal sorte que outro corpo dele seja excluído, que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato, que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, mas por algo de alheio, pelo qual seja tocado e do qual receba a impressão. Pois não acreditava de modo algum que se devesse atribuir à natureza corpórea vantagens como ter de si o poder de mover-se, de sentir e de pensar. Ao contrário, espantava-me antes ao ver que semelhantes faculdades se encontravam em certos corpos. Mas eu, o que sou, agora que suponho que há alguém que é extremamente poderoso, e se ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas forças e toda a sua indústria em enganar. Posso estar certo de possuir a menor de todas essas coisas que atribuí há pouco à natureza corpórea? Detenho-me em pensar nisso com atenção. Passo e repasso todas essas coisas em meu espírito e não encontro nenhuma que possa dizer que exista em mim. Pois é necessário que me demore, não é necessário que me demore a enumerá-las. Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Os primeiros são alimentar-me e caminhar. Mas se é verdade que não possuo corpo algum, é verdade também que não posso nem caminhar nem alimentar-me. Um outro é sentir, mas não se pode também sentir sem o corpo. Isto aqui é uma das passagens mais encrencadas que nós vamos encontrar aqui. Por quê? Mais tarde, ele dirá, o que, que sou eu? Sou uma coisa que pensa. O que é pensar? Pensar é imaginar, é deduzir, mas é também sentir e querer. Eu digo, opa, então significa o seguinte, que a noção de pensamento inclui necessariamente a do corpo. Se o pensar é também sentir, então é óbvio que eu não posso sentir sem o corpo, portanto, não, pelo menos uma das funções do pensamento está ligada ao corpo e só pode ser separada dele no sentido, vamos dizer, de uma abstração mental, não de uma separação real, como ele está mais ou menos tentando fazer aqui. Quer dizer, eu posso tentar conceber o meu pensamento sem o corpo, ou seja, eu só penso num determinado aspecto do pensamento e faço abstração do outro. Tá certo? Mas eu tenho que saber que eu fiz essa abstração. E essa abstração, ela é incompatível com a negação da realidade do corpo. Quer dizer, notem bem, isso é importantíssimo, isso é uma sutileza. E para eu poder pensar a ideia de pensamento, né, sem o corpo, eu preciso fazer uma abstração, quer dizer, eu separo mentalmente. Separando mentalmente não é a mesma coisa que você serrar uma coisa em dois pedaços e separá-las fisicamente. É apenas uma divisão da atenção. Quer dizer, estou prestando atenção nisso e não naquilo. Tá certo? Mas isso não quer dizer que aquilo no qual eu deixei de prestar atenção cessou de existir ou cessou de ter importância. Tá certo? Quer dizer, foi a minha atenção que se dividiu e não o objeto. Tá certo? Isso quer dizer que para eu poder pensar a ideia de pensamento sem o corpo, preciso fazer uma abstração. Mas essa abstração supõe que o elemento do qual eu separei o pensamento existe. E ele mesmo acabou de dizer que existe porque o sentir faz parte do pensar e não se pode sentir sem o corpo. É isso. Então, se eu digo não posso sentir sem o corpo e o sentir é uma das funções do pensamento, então isso quer dizer o seguinte, eu estou afirmando resolutamente a existência do corpo desde esse mesmo momento. É? Então, pode-se, vamos dizer, criar uma dúvida de segundo grau, dizer, ah, tá bem, eu existo, e meu pensamento existe, e o meu corpo também existe, mas tudo isso somado é apenas a imaginação na cabeça do gênio mau. Não sei se vocês percebem, mas uma coisa é colocar em dúvida a existência do mundo exterior, e a outra coisa é dizer que ele está na mente de um gênio mau ou de um gênio bom, na mente do diabo ou na mente de Deus. Porque se ele está na mente de Deus, ele existe. E, portanto, não é uma criação minha. Né? Quer dizer, a ideia do gênio mau, de certo modo, ela entra em choque com o subjetivismo radical que ele está querendo colocar aqui. Quer dizer que se eu penso, pensamento é uma certeza, ele mesmo já disse, pensamento é uma certeza de si mesmo. E se uma das funções do pensamento é sentir, e não se pode sentir sem o corpo, então, obviamente, nesta escala, o corpo é uma certeza. Se num outro plano ele é uma ilusão criada pelo gênio mau, isto não quer dizer que esta ilusão foi colocada na minha cabeça. É? Quando ele diz não se pode sentir sem o corpo, ele está afirmando resolutamente que o corpo não é um pensamento, é uma outra coisa. E esta coisa é uma condição necessária sem a qual não se pode pensar. Então, vamos dizer, na escala do conhecimento que ele, René Descartes, tem da realidade, o corpo faz parte da realidade, existe perfeitamente. Agora, se toda essa realidade é uma imaginação que está na cabeça de um gênio mau, de um gênio bom, de um diabo, de um deus, esse é outro problema completamente diferente. Aí entraríamos no chamado idealismo objetivo. Isto não diz respeito. Este problema já não diria respeito à certeza maior ou menor do conhecimento, mas à própria natureza da realidade que nos cerca. A realidade é constituída de matéria ou é constituída de ideia? É? Por exemplo, em Berkeley aparecerá isso. Tudo que existe são pensamentos na mente de Deus. Não no meu, na minha mente. Então, a realidade objetiva é de natureza espiritual. Tá certo? Mas na hora que você disse isto, você não colocou em dúvida se essa realidade existe efetivamente. Você está dizendo que ela existe. E está dizendo que não é um produto da sua mente, e sim da mente de Deus. Está acompanhando? Se tudo que existe é um pensamento na mente de Deus, bom, a mente de Deus certamente não é a minha. Então, eu estou dentro de um universo real que consiste dos pensamentos de Deus. E essa será a doutrina exatamente de Berkeley. Hein? Mas aqui, os dois problemas, quer dizer, o problema da certeza do conhecimento e o problema da natureza da realidade estão ainda mesclados, eles estão confundidos. Está entendendo? Então é evidente que esse problema ele terá que ser posto aqui, neste ponto aqui você coloca uma interrogação, e você vê quando terminar as meditações metafísicas, esse problema não terá sido resolvido. Então são dois problemas filosóficos diferentes. Há um problema gnoseológico ou epistemológico, que é o conhecimento é possível, existe um conhecimento certo, qual é o meio de obter o conhecimento certo? E há um outro problema, que é um problema metafísico ou ontológico. Qual é a natureza da realidade? É? Por exemplo, a matéria existe por si mesma ou ela é apenas um pensamento que Deus está pensando nesse momento? São problemas completamente distintos e que aqui eles se encavalam para produzir uma impressão de dúvida e incerteza da existência do mundo exterior, no instante mesmo em que Descartes está dizendo que não se pode sentir sem o corpo. É? Ora, uma coisa é a imagem que eu tenho do corpo. Esta imagem está no meu pensamento. Outra coisa é o corpo como realidade externa ao pensamento. Mas é do corpo como realidade externa que ele está falando aqui. O corpo do qual eu preciso para sentir não pode ser um corpo meramente pensado. É? Ele está dizendo isso. Quer dizer, é uma condição externa chamada corpo, sem a qual eu não posso sentir, portanto, também não posso pensar. Então, ele, de certo modo, ele está ansioso para mostrar que ele existe sem o corpo, o que é falso. É? Você não existe sem corpo nem por um único minuto. Quando você morre, você larga este corpo. É? Mas Deus coloca algum outro substrato pelo qual você possa existir. E esse substrato o que é? É ele mesmo. Então, isso quer dizer, você, sem o corpo, você não existe em você mesmo. Você existe em Deus. É? Então, isso quer dizer que esta separação, esta divisão da alma e do corpo, ela não existe. Ela não pode existir. Ela é uma impossibilidade. E nessa impossibilidade é que Descartes esbarra nesse ponto. Na hora em que ele quer, por força, conceber o eu pensante como uma coisa separada, não só distinta, como separada do corpo, e ao mesmo tempo ele diz, não posso sentir sem o corpo. E acabou de dizer que uma das funções do pensamento é o sentir, é claro que ele entrou numa impossibilidade ali. Então, digo, olha, ninguém duvidará da capacidade analítica de René Descartes. Então, se a capacidade analítica é muito boa, talvez a atenção que ele tivesse aos seus próprios estados interiores, às suas próprias... não fosse tão boa. Você está entendendo? Quer dizer, Ele é um bom analista, mas ele não é um bom memorialista. Tanto não é um bom memorialista que ele mistura recordações de leitura da peça do Plauto com as suas experiências interiores, tá certo? E nem articula uma com a outra corretamente, e muito menos as distingue. Está entendendo? Então, ou seja, como documento psicológico, como documento autobiográfico, as meditações não podem ser tomadas ao pé da letra. Elas não são um depoimento fidedigno. Elas têm que ser interpretadas, analisadas e, de certo modo, destrinchadas para saber qual é a realidade que há por trás delas. E essa é a pergunta que depois eu chego a fazer nas duas apostilas que eu já coloquei em circulação. Se o que Descartes conta não é exatamente o que se passou com ele, então, raios, o que se passou de fato? A experiência deve ter sido outra, né? Vamos dizer, substantivamente diferente, e ela não é narrada aqui, mas é transposta no outro plano. É como se, como diz, artisticamente trabalhada, né? Não como uma narrativa factual, mas como um artifício ficcional no qual ele veicula, então, um argumento filosófico em favor das suas duas teses principais. A minha única certeza é de que eu próprio existo enquanto substância pensante, não substância extensa. E toda certeza que eu possa vir a ter no mundo das ciências vem apenas desta certeza fundamental, que é da minha própria existência, e, em segundo lugar, vem da certeza que eu tenho da existência de Deus. Tá certo? Então, aí é como se ele estivesse tomando partido numa velha disputa escolástica entre São Boaventura e São Tomás de Aquino. Então, São Boaventura dizia que a certeza da existência de Deus, o conhecimento que nós temos da existência de Deus, é uma coisa primária, um dado fundamental. Sem esse, nós não conheceríamos mais nada. E São Tomás de Aquino diz o contrário. Nós chegamos à existência de Deus por analogia com as coisas sensíveis. Quer dizer, não é uma coisa que apareça logo de cara. Tá certo? Então, Descartes está nitidamente tomando partido da tese boaventurina. Não é isso? O conhecimento de Deus antecede o conhecimento que eu tenho das coisas. Se ele perguntar quem tinha razão neste debate, eu digo, bom, os dois têm razão, mas os dois estão falando de coisas diferentes. São Boaventura está falando da ordem lógica, ou seja, da prioridade lógica, tá certo? Das premissas fundamentais sobre as premissas secundárias. E São Tomás de Aquino está descrevendo a ordem temporal do conhecimento. É como se um está falando de lógica e o outro está falando da psicologia do conhecimento. Então, eu olho aqui, por exemplo, um bebê, olho aí o Jimmy, né, e digo, bom, o Jimmy, ele já tem o conhecimento de Deus e agora está apenas, né, preenchendo aquilo com os detalhes sensíveis em torno. Ou ao contrário, ele está trabalhando com muita dificuldade, né, entre os entes sensíveis, e um dia ele vai ter a noção de Deus. Eu digo, as duas coisas. Porque a noção de Deus está, de certo modo, inata no homem pela sua própria natureza. Mas estar inata no homem, quer dizer, está inata no seu ser, não na sua mente. É? Quer dizer, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Bom, então Deus está lá de alguma maneira. Não tem maneira de retirá-lo. Tá certo? Então, nesse sentido, Deus é uma premissa sem a qual os outros conhecimentos não seriam possíveis. Mas isso não quer dizer que na mente dele, na história do seu desenvolvimento da sua cognição, o Jimmy, em primeiro lugar, tão logo nasceu, já falou, Deus existe, tá certo? E daí começou, vamos dizer, tomou os entes sensíveis apenas como detalhes que iam complementar aquela grande imagem de Deus. De fato, não é assim, tá certo? Mas Descartes aqui, ele parece ignorar ou deixar de lado, né, o caráter problemático desta diferença entre um enfoque, por assim dizer, ontológico, que seria o de São Boaventura, né? E o enfoque gnoseológico, que é o de Santo Tomás de Aquino, que ele está descrevendo a ordem com que os conhecimentos se formam. Não é isso? Do ponto de vista ontológico, Santo Tomás de Aquino não poderia divergir de São Boaventura. Porque é claro que Deus antecede o homem, né? E é claro que a substância do homem, do ser humano, é dada, é instaurada pelo próprio Deus. Então, não tenho como escapar disso. Então, de certo modo, Deus é a premissa da possibilidade mesmo do conhecimento. Nesse sentido, ele vem primeiro. É isso. Mas o velho Aristóteles já tinha explicado isso com, né, naquela época era o quê? 1700 anos de antecedência, onde ele disse: aquilo que é primeiro na ordem do ser é o último na ordem do conhecer. Olha que coisa absolutamente formidável, né, que esse homem tinha descoberto. Quer dizer, aquilo que é uma pré-condição, que é o fundamento da possibilidade mesmo do conhecimento, é o último a ser conhecido. Hã? Então, São Boaventura está falando da ordem do ser e Santo Tomás de Aquino da ordem do conhecer. Mais tarde, Kant vai trabalhar esse problema com a ideia do transcendental. O que é transcendental para ele? Transcendental ele define como aquilo que é a condição prévia da experiência, mas que só vai se revelar no curso da própria experiência. É a mesma noção do Aristóteles, né? Quer dizer, dentro da ordem do ser, há certas pré-condições sem as quais o conhecimento não seria possível. Mas não quer dizer que vai ser a primeira coisa que você conhece. Vai ser provavelmente a última, porque só vai se revelar no curso da própria experiência quando você, depois da experiência, você rastrear em ordem inversa quais as condições que permitiram, quais as condições que fundaram a possibilidade da experiência. Então, esta diferença que para Aristóteles já estava tão clara, ela aparece nublada aqui. E ela aparece nublada duas vezes. Neste problema que Descartes fala de que não se pode sentir sem o corpo, tá certo? Mas, por outro lado, ele faz o pensamento negar a existência do corpo. Isso no mesmo instante em que a afirmou. Aqui é um ponto onde aparece, onde a ordem do ser parece confundida com a ordem do conhecer. E a outra será mais adiante, quando ele disser que as duas certezas fundantes são a certeza da existência do eu e a certeza da existência de Deus. Eu digo, não, essas podem ser fundantes na ordem do ser, mas não na ordem do conhecer. Não é isso? Então, quando ele diz, eu mesmo, o meu espírito é uma coisa mais fácil de conhecer do que os corpos, tá certo? Ele está confundindo a clareza, maior ou menor, de um conceito, com a ordem com que eu as conheço. Claro, o meu espírito é mais translúcido a mim mesmo do que o meu corpo. O meu corpo pode ser um mistério para mim mesmo. Vocês vejam que foi só no século XVII que alguém descobriu a circulação do sangue. O sangue estava circulando desde quando? Desde que o mundo é mundo. Antes do ser humano existir, já tinha circulado. O sangue dos animais já circulava. Então era um mistério aquilo. Então, quer dizer, o meu corpo pode ser opaco para mim mesmo, mas o meu espírito, no instante em que eu o penso, ele é totalmente translúcido. Então, ele tem as características que ele chama da clareza e distinção. Mas ser claro e distinto não quer dizer que seja primeiro na ordem do conhecer. Veja, se ele fosse o primeiro na ordem do conhecer, então as grandes dificuldades cognitivas do ser humano não seriam possíveis. Né? Porque eu já partiria da ideia clara e distinta do eu como Descartes. Seria, o homem Neandertal já seria um René Descartes. Né? ele já nasceria sabendo. Penso, logo existo, e, portanto, aqui está a certeza, aqui é tal ponto claro, e o resto eu vou esclarecendo aos poucos. É? Mas, de fato, não foi assim. Então, este encavalamento da hora do ser com a hora do conhecer nos mostra, vamos dizer, o caráter fictício da narrativa. Porque se ele fosse fiel, vamos dizer, à ordem do conhecer, que é a sequência das suas experiências interiores, ele não poderia, logo de cara, afirmar o primado do conhecimento do eu. Ele teria que dizer, não, primeiro eu vivi entre os corpos, vi os corpos, eles eram opacos, eu não os entendia, e daí com muito trabalho, papapá, cheguei a esta conclusão de que é mais fácil conhecer o espírito do que o corpo. Não é isso? Mas, note bem que na primeira meditação, ele já descobriu que o espírito é mais fácil de conhecer do que o corpo. Então, de bom, isso aqui é um argumento filosófico, não é uma narrativa. Estão entendendo? Então, uma coisa que tem que ser considerada quando se estuda esta época, e que é um assunto que eu pretendo explorar mais no curso Raízes da Modernidade, é o seguinte. A arte da narrativa progrediu enormemente nesta época. Então, quando surgem, vamos dizer, as primeiras narrativas modernas, como, por exemplo, o Dom Quixote, né? E há também um enorme desenvolvimento do teatro, tá certo? Mas imenso. Né? É essa época que você vai ter Shakespeare, Racine, Corneille, Calderón de la Barca, Lope de Vega. Quer dizer, é uma pléiade de gênios, né? Que eleva o teatro à dimensão de grande arte, que ele tinha sido na Grécia, mas que na Idade Média já não era. Na Idade Média o teatro era apenas um gênero ou de diversão ou um gênero didático, que se usava, às vezes, para transmitir a doutrina da Igreja de uma forma simples e visível, por assim dizer, para os pobres de espírito. Né? Mas, nessa época, o teatro se torna, né, grande arte. Ao mesmo tempo onde na música se descobre a polifonia, às vezes eu penso, será que sem a polifonia seria possível, né, toda esta concepção do teatro moderno, onde você tem uma multiplicidade de ações simultâneas transcorrendo, né? Quer dizer, você está prestando atenção numa ação aqui, mas tem uma outra que está lá no fundo e que faz uma tensão com esta aqui, não é isso? Coisa que no teatro antigo não existia e na narrativa antiga não existia também. Mas aqui, se você estudar o livro do Eric Auerbach, é um livro que eu recomendo, que é uma obra-prima, chama-se Mimesis, quer dizer, é a evolução do realismo na literatura ocidental, quer dizer, as formas do realismo. Quer dizer, o que é o realismo? Você quer representar a realidade. Mas como é que você faz isso? Você não nasce sabendo. E você vai ter que aprender. Então, existem sucessivas tentativas de representar, vamos dizer, a realidade. Então, em Homero, na narrativa homérica, você vê que a maneira que Homero tem de dar impressão de realidade é descrever tudo com minúcias. Quer dizer, ele pega uma cena, naquela cena ele vai pela ordem cronológica. Quando aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Coisa que para nós hoje nos parece até tediosa, porque você está louco para saber o que vai acontecer em seguida, né? Então, quando o Ulisses chega em casa e pede para a empregada buscar água, né? Tem lá todos os detalhes dessa coisa. Bom, mas eu já sei como é que o Ulisses vai lavar a cara, então isso aí não tem grande novidade, né? Então, você quer ação, né? E, então, parece que a ação condensada, que não dá todos os detalhes, mas dá só os pontos de maior tensão dramática, funciona mais para o leitor ou o espectador. Né? E Essa técnica também não apareceu do nada. Alguém teve que inventar. Então, se você compara, vamos dizer, as narrativas medievais ou as antigas do teatro e da poesia grega, né, com as que apareceram na modernidade, né, com Shakespeare, Lope de Vega e tudo mais, você vê que houve uma evolução monstruosa da capacidade narrativa. Mas o que é essa capacidade narrativa? A capacidade ficcional. Né? A capacidade de provocar emoções verdadeiras mediante uma ficção. Não é isso? E quando você estuda a técnica argumentativa desses filósofos do começo da modernidade, você vê que ela deve muito a essas técnicas. Então aí aparece uma argumentação que não é propriamente científica, mas é retórica. Né? Então, é uma apresentação das coisas que visa a tornar verossímil o que o sujeito está dizendo. O que é o verossímil? É o parecido com a verdade. Quer dizer, não é a verdade, mas é algo que, quando você ouvir, vai lhe parecer verdade. Essa técnica é muito usada, por exemplo, com Galileu. Galileu, praticamente todos os argumentos que ele usa são desse tipo, são tipo retórico, de modo a tornar, a dar uma impressão de realidade. Mas não dá para você dar uma impressão de realidade se você se atém demasiado à ordem real, como fazia Homero. Ao contrário, se você der todos os detalhes da realidade, o centro dramático da narrativa se perde. Então, ao contrário, para dar impressão de realidade, você tem que cortar pedaços da realidade, fazer uma seleção. E essa seleção, nessa seleção você vai articular os vários pontos da narrativa, os pontos mais dramáticos, e assim despertar o interesse e dar aquela impressão de realidade que você tem quando você vê uma peça de Shakespeare ou lê o Dom Quixote. Mesmo quando são cenas absurdas, você tem a impressão que elas estão acontecendo. E isto acontece aqui. Aqui você tem, evidentemente, o artifício ficcional. E quando você lê, parece que Descartes realmente passou por essas experiências tal como ele as descreve. Mas isto é impossível. E você vê que é impossível por quê? Porque quando a coisa é transposta para a linguagem narrativa, aparecem, quer dizer, quando o argumento que ele quer passar para você é transposto na ordem narrativa, aparecem contradições. Como essa, por exemplo, da questão do corpo, tá certo? Ou da questão da confusão entre a ordem do ser e a ordem do conhecer, no argumento que ele apresentará mais tarde, de que as duas premissas fundantes são a certeza do eu e a certeza de Deus. Vamos ver. Bom, passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se alguns que existem em mim. Primeiro, um outro é sentir, mas não se pode também sentir sem o corpo. Além do que, pensei sentir outrora muitas coisas durante o sono, as quais reconheci, ao despertar, não ter sentido efetivamente. Ok, peraí. Como que ele não sentiu, se ele sentiu? Ele quer dizer que essas coisas que ele sentiu não correspondiam a nenhum acontecimento da ordem externa, tá certo? Mas aconteciam dentro dele. Mas dentro dele onde? No pensamento dele. Mas o pensamento inclui sentir e, portanto, o corpo. As coisas que você sente durante o sono afetam o seu corpo. Então, às vezes, por exemplo, quando você tem um pesadelo demasiado atemorizante, você até acorda. Quer dizer, você muda de estado corporal. Então, eu não posso dizer, nunca posso dizer que aquilo que eu vivi em sonho, vivi apenas dentro do meu pensamento, no sentido de pensamento puro, de puro espírito. Você está numa zona de indeterminação entre o puro pensamento e o corpo. Então, é esta zona que é, precisamente, vamos dizer, a fantasia, a imaginação, etc, etc. Então, se o imaginar e o sentir são funções que dependem do corpo, eu não posso, por nenhum instante, negar a existência objetiva do meu corpo e continuar pensando ao mesmo tempo. Está entendendo? Mas é precisamente isso que Descartes está fazendo. Então, quando ele fala pensar, ora ele quer dizer o puro espírito, pensante, dedutivo, a parte, por exemplo, mental construtiva, que é como a parte lógico-matemática, por exemplo, e ora, com pensamento, ele quer dizer essa totalidade de funções que abrange também o imaginar, o sentir, o querer, etc., etc. E, na narrativa, ele passa de uma a outra sem muita consciência do que ele está fazendo. Então, o que é isso? Bom, não é falta de capacidade analítica, mas é, de certo modo, uma infidelidade à memória. Ele não está contando as coisas tal como elas se passaram. Ele está imaginando uma narrativa para, através dela, veicular a sua nova filosofia, no qual a certeza do eu e de Deus precede o conhecimento de tudo mais. Ou seja, onde você não vai naquela escala progressiva, que dizia São Tomás de Aquino, que você vai dos entes sensíveis até, por analogia, pela escala das analogias, chegar à concepção de Deus. Mas, ao contrário, você parte do Espírito de Deus e o resto você deduz. Ora, mas acontece o seguinte, a dedução é uma função do puro Espírito, da pura mente pensante. É? Ela não tem nada a ver com, esse, com o pensamento sensível. Se o conhecimento das coisas vai ser obtido por dedução, então ele vai ser obtido por construção mental, não por observação. Então, não se pode negar que Descartes tinha interesse na observação da natureza. Mas na hora que ele ia construir a sua ciência da natureza, ele construía por dedução. Ou seja, o universo que ele constrói é um universo lógico-matemático, não um universo de observação. Então, isso aí foi uma consequência inevitável dessa opção mais ou menos obscura que ele fez no início, né? Por tratar o eu pensante, ora como puro eu dedutivo, construtivo, ora como complexo de funções de um eu real. Dito de outro modo, dessa indistinção que ele faz entre, vamos dizer, o puro eu pensante e o eu histórico de René Descartes. Está entendendo? Ou seja, está confundindo o eu enquanto se pensa a si mesmo e o eu enquanto vive, sente, quer, conhece, etc., etc., etc. Então vamos fazer uma pausa? Então, vamos lá, vamos recomeçar aqui. Então, eu primeiro queria chamar a atenção para vocês, de vocês, para o fato de que é assim que se deve ler um texto filosófico. Quer dizer, você deve lê-lo não só com a finalidade de entender a estrutura interna do argumento, quer dizer, não deve lê-lo só como texto, porque, afinal de contas, se fosse somente um texto, seria, vamos dizer, uma obra literária, que, de certo modo, é um mundo por si mesmo, né? Quer dizer, quando você lê, sei lá, a Divina Comédia ou Hamlet, a compreensão daquilo não depende da ligação que aquilo tenha com fatos reais. Mas, se é uma filosofia, então está pretendendo justamente dizer a realidade, né? Então, não é possível entender o texto apenas como texto. Isso que os desconstrucionistas propõem é uma coisa absolutamente impossível de fazer. Não tem um desconstrucionista que possa, por um segundo sequer, fazer a abstração da referência do texto a algo que está fora do texto. Eles dizem isso, mas não podem fazer isso. É tudo da boca para fora. Né? Então, o simples fato, vamos dizer, de um texto se referir a outro texto, como eles estão fazendo, né? Por exemplo, está lá o sujeito Jacques Derrida escrevendo sobre, né, sei lá, o livro de Immanuel Kant. Eu digo, bom, o livro de Immanuel Kant é outro livro, não é o que você está escrevendo. Se o texto não tem referência a nada fora do texto, então um texto também não pode falar de outro texto. Porque um texto considerado em relação ao outro é uma coisa externa. Então, quer dizer, tudo isso que eles estão falando é assim, como é que diz? Eles estão arrotando importância, mas eles não estão fazendo o que dizem que estão fazendo. Né? Ao contrário, às vezes até fazem leituras brilhantes de outros textos. Né? O Jacques Derrida faz uma leitura de Platão que é um negócio incrível, incrível, né? Mas como é que ele conseguiu, se ele não pode sair do texto dele? Como é que ele entendeu o texto do outro? Né? Seria impossível. Então, na leitura do texto filosófico, você tem que, vamos dizer, cada linha tem uma referência à realidade. E essa referência à realidade vai aparecer, vamos dizer, em vários planos. Primeiro tem a realidade da experiência que o sujeito vivenciou, tem a realidade da experiência que você pode vivenciar, tem a transposição daquilo em texto, e essa transposição passa por uma série de mediações. Isso é, vamos dizer, de uma importância fundamental. E essas mediações são dadas pelas técnicas literárias de que o sujeito dispõe. É por isso que eu digo para vocês que sem uma formação literária extensa, não dá para estudar filosofia. A gente vê muita burrada que os caras filósofos dizem por aí, é por falta de cultura literária. Quer dizer, eles não estão entendendo aquela tensão entre texto e realidade, que é uma coisa que você precisa afinar durante muitos anos, lendo a grande poesia universal, lendo o grande ficcionista, lendo as peças de teatro e tal. Aí, aos poucos, você vai pegando, vamos dizer, o segredo desta tensão, não é isso? Que é, vamos dizer, a mesma tensão que existe entre uma sequência musical que você ouve e a sequência de emoções que aquilo desperta. Uma coisa não é a mesma que a outra, tá certo? Mas também não são coisas totalmente diferentes. Quer dizer, você tem, a música pode te evocar, né? Ou emoções, até imaginações, recordações, etc., assim, que não tem nada a ver com a música propriamente dita. Quer dizer, você não sabe de que emoções e de que experiências o indivíduo tirou aquela sequência musical. Quando Beethoven coloca lá as famosas quatro primeiras notas da Quinta Sinfonia, ele estava pensando no quê? Né? Ele mesmo usou a expressão, o destino bate à porta. Né? Eu digo, mas para quem diz que o destino bate à porta? Às vezes o destino vem sob a forma de um trem que passa em cima de você e não bate à porta coisíssima nenhuma, entra sem bater. Né? Então essa foi a imagem que ocorreu a ele. Para você pode ocorrer uma imagem completamente diferente. Não é isso? Mas existe uma ordem interna que é a mesma nos dois casos. E essa ordem e o tempo dessa ordem é determinado pela música. Tá certo? Então, é como se o compositor estivesse dizendo, ó, você imagina o que quiser, sinta o que quiser, porém é nesta ordem e neste tempo. Está compreendendo? Então, é como dizer, um sonho acordado meio dirigido. Né? Então, ele não te dá o conteúdo do sonho, mas ele te dá a ordem e o tempo, o ritmo. Né? Então, às vezes você vê que a arte narrativa dá uns saltos assim, absolutamente formidáveis e um sujeito consegue escrever, consegue dizer para você coisas que antes não dava para dizer. Quando você lê, vamos dizer, as biografias e autobiografias da antiguidade e depois você lê as Confissões de Santo Agostinho, você vê que aparece um mundo novo, quer dizer, é um mundo da alma individual perante Deus. Não é isso? Quer dizer, ela está, por um lado, está na mais extrema solidão e, por outro lado, o universo inteiro está com ela. Esta é uma experiência que não aparece na Antiguidade de jeito nenhum. E sobretudo quando você lê a famosa história da autobiografia na Antiguidade, de Georg Mich, parece que ele continuou escrevendo depois de ter obras subsequentes sobre a história da autobiografia em outras eras, mas eu não tenho e eu nunca consegui achar em parte alguma. Nem mesmo nessa língua maldita que é o alemão. Né? Que eu falei uma página, leva 3 dias. Né? Então, ali o Georg Mich bem mostra isso, como as autobiografias, quanto mais você recua no tempo, mais elas eram esquemáticas e, por assim dizer, teatrais. Quer dizer, o sujeito não contava a história da sua alma, ele contava a história do seu papel na sociedade, a história da sua, como diríamos, da sua persona social, da sua máscara social, E para chegar a você ter os meios de contar a história, como ela se passava na sua interioridade, foi um osso. E isso não existe em língua grega. Por exemplo, a primeira vez que aparece, aparece no latim com as Confissões de Santo Agostinho. E sem a compreensão, vamos dizer, dos meios de expressão falada, oral e escrita, você não entende os textos. Se você não entende os textos, você não sabe do que eles estão falando. Por mais que você estude filosofia, lógica, etc., não vai dar. Hoje em dia existe, graças a Deus, essa confluência de disciplinas, né? Onde, por exemplo, deixa eu ver se você esse livro aqui. Tem um simpósio que eles fizeram sobre René Descartes recentemente, onde eles ajuntam vários estudiosos de áreas que hoje são bastante diferenciadas. Por exemplo, um sujeito faz lá um estudo semiológico do texto, né? Outro faz um estudo psicológico, o outro faz um estudo à luz da história da filosofia, e essas coisas vão cruzando aos poucos. Só quando cruza que você está diante de uma realidade, né? E não apenas de um corte, né? Plano da realidade. Então, sair do plano para o espaço é o grande problema da mente. Tá certo? E até, note bem, recebi aqui uma pergunta, uma observação do Juliano Müller. Ele diz o seguinte: gostaria apenas de testemunhar o que vem acontecendo comigo. De uns meses para cá, tenho percebido a realidade como nunca antes. E está tudo tão diferente, pois antes eu estava entendendo tudo que o senhor dizia nas aulas e sabia juntar as coisas. Mas agora está diferente, pois eu tenho contemplado, não sei se essa é a palavra certa, determinadas verdades que estão tão evidentes que eu as compreendo com uma certeza tão evidente que sei que aquilo não é pensamento, é a verdade dentro dos meus olhos. E que eu poderia morrer naquele instante mesmo, ao ponto de lágrimas correndo pelo meu rosto. Eu digo, bom, esta experiência da realidade, essa sensação da realidade, essa experiência direta da realidade, é esta a finalidade de todo o estudo da filosofia. É a famosa cena de Hegel olhando uma montanha durante 20 minutos e depois dizendo, é assim. Quer dizer, não era uma verdade que alguém afirmou, que alguém disse para ele. Era a própria verdade da presença, né? Da montanha, que não era uma coisa pensada, que não foi criada por ele, e diante do qual ele só tinha que dizer, é assim, não fui eu que pensei isso, não fui eu que criei isto, isto está se impondo para mim, vamos dizer, com a presença de uma verdade inegável. Ora, todo o nosso treinamento é isso, porque você vê, quando você é criança, você vive num mundo que você mesmo inventa, é tudo pensado. Nós vamos do... Por que educação se chama educação? Ex docere, conduzir para fora. Quer dizer, você vai sair daquele seu mundinho subjetivo e você vai ver a realidade tal como Deus a criou, né? Então, é claro que quando você chega neste ponto, as coisas que você experimenta, que você percebe, já não são, por assim dizer, dizíveis. Tá certo? Então, o nosso esforço não será para dizer a realidade como um todo, que é impossível, tá certo? Mas para chamar a atenção sobre certos pontos que, ao ser ouvido por uma outra pessoa que teve a mesma experiência, evoca nela o mesmo sentimento de realidade, tá certo? Então, de modo que vocês sabem que estão na verdade, que vocês estão habitando dentro da verdade. Quer dizer, a sua mente... Como, vamos dizer, Heráclito diz, os homens adormecidos vivem cada um no seu mundo, se fecham cada um no seu mundo, mas quando eles acordam, eles voltam todos para o mesmo mundo. E é nesse mesmo mundo, é sair do mundo do sonho, né, do seu sonho, e entrar no mundo, por assim dizer, do sonho de Deus, aquilo que Deus pensou. Né, é esta a finalidade da educação, ex docere, levar você para fora, levar você a se transcender, a se abrir para o que é infinitamente maior do que você mesmo. Esse é o caminho da maturidade intelectual. Tá certo? Quando chega neste ponto, eu digo, aí, pela primeira vez, você entende do que os textos sagrados estão falando. Antes disso, não. Antes você os interpreta subjetivamente. Quer dizer, você reduz tudo ao tamanho, vamos dizer, dos seus interesses, da sua imaginação, tá certo? E você pode distorcer completamente porque você perde o senso da grandeza do que está sendo dito. Não é isso? Então, outro dia mesmo eu estava aí, apareceu alguém conversando sobre isso e falando o negócio. Não, assim, a igreja só admite a relação sexual para a reprodução. E daí, escuta, você pensa que a igreja é uma fazenda modelo que está lá para, né, para reproduzir seres, né? Quer dizer, você é um monte de galinha e tem que reproduzir outras galinhas igual. Você pensa que a igreja é isso, né? Então, daí eu lembrei, o que diz Santo Tomás de Aquino? Né? Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, ele diz que o casamento tem três finalidades. Tem uma finalidade natural ou animal, tem uma finalidade humana e tem uma finalidade espiritual. A finalidade natural ou animal é a mesma que tem em todos os animais, é a reprodução. A finalidade humana é o quê? É o amor e a ajuda mútua. Afeição e ajuda mútua. E a finalidade espiritual é a mútua santificação. Tá certo? Então, só quando atende os três é que o casamento está funcionando. Ora, mas você vê que as finalidades segunda e terceira, né, a terceira não depende da segunda e a segunda não depende da primeira. E a segunda e a terceira juntas também não dependem da primeira. Tá certo? Então, por exemplo, você pode ter amor e ajuda mútua com uma outra pessoa sem precisar reproduzir com ela, ou sem precisar ter um ato sexual com ela. Né? Senão a gente precisaria estar transando com todo mundo que a gente tem afeição e ajuda de algum modo, né? O sujeito chega e ele pede um dinheiro emprestado, fala, não empresta, porque senão você vai querer transar comigo, tá certo? As coisas não são assim, mas... E a santificação também, é claro, não depende de que você tenha uma relação de amor e ajuda mútua com ninguém, porque você pode viver como São Simeão Estilita, tá certo? No alto de uma coluna, rezando isolado, sozinho, você com Deus a vida inteira, e você se santifica assim. Então, você não depende mais de ninguém para você se santificar. E o amor e ajuda mútua também não depende de você reproduzir. Então, eu digo, ah, mas, Raiz, então por que Deus inventou o casamento? Por que já não santifica a pessoa direto sem passar por tudo isso? Se todos nós vamos morrer mesmo, essa finalidade aí, ou para o céu ou para o inferno, então já vai direto. Para que ter todos esses entretantos, né? Então, você vê, se Deus fez isso, se Deus instituiu esta coisa, algum motivo ele tinha. Né? Então, aquilo que hoje nós confusamente chamamos sexo ou relação sexual, que é não é um conceito, é uma imagem, né? O que, que ela é? Ela é um intermediário entre a primeira finalidade e a segunda finalidade. Né? Ou seja, você tem um instinto reprodutivo e Deus, para que as espécies reproduzissem, fez com que o macho e a fêmea da espécie se sentissem fortemente atraídos um pelo outro. Senão eles não reproduziriam de jeito nenhum. Tá certo? Se disser para você, olha, você tem que reproduzir com aquele poste, tá certo? Ou aqui com o hipopótamo. Fala, bom, pode ser que Deus queira que eu faça isso, mas eu não vou fazer de boa vontade. Né? Tá certo? Mas, como existe a atração, então você... Naturalmente é. A atração pode se enganar de objeto, quer dizer, você pode confundir, tá certo? E você ter atração por uma outra coisa, tem uma pessoa do seu sexo, por um animal, por uma coisa, tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque o instinto, o desejo, ele não vem para nós em forma pura, ele vem através da filtragem da imaginação. Aquilo que você não imagina, você não deseja. Então não basta ter o instinto. Não é isso? Então, às vezes, você vê, até o animal se engana. Nunca um cachorro subiu no seu joelho pensando que era um traseiro de cadela? Os meus cachorros várias vezes fizeram isso. Eu digo, olha, meu filho, é um equívoco, é? Então, quando você vê essa coisa, por exemplo, homossexualismo, esse negócio tudo, okay, é um equívoco de objeto. A gente sente uma coisa por um objeto que não é apropriado aqui. Pode acontecer, tá certo? Mas existe esse instinto. Mas esse instinto em forma pura, tá certo? Ele se satisfaz, tá certo? Com o mero ato sexual. E vai em frente. Tá certo? É isso que nós chamamos de sexo, de amor, um dia. Fala, claro que não, precisa ter um algo a mais. Não é isso? Então, aí entra então a finalidade propriamente humana. Quer dizer, é próprio do ser humano que eles se amem uns aos outros. O amor ao próximo é a base da sociedade humana. Né? Então, não adianta nada vir esses teóricos dizer que o que vale, é a violência, etc. Isso, tudo isso é besteira, mas é besteira. Thomas Hobbes, para mim, um cretino, Conrad Lawrence estava dormindo, está entendendo? E quem está certo é Santo Agostinho, quer dizer, a base da sociedade humana e São Paulo Apóstolo. Quer dizer, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Isto pode falhar e pode tomar expressão inversa, mas a base continua sendo essa. Quer dizer, que se os seres humanos, se o ódio entre os seres humanos predominasse, em vez do amor, eles não construiriam as cidades, a sociedade seria impossível, tá certo? E a ideia de Thomas Hobbes, que a natureza é assim, a guerra de todos contra todos, é de igual. Então, isso quer dizer que eles só se associariam, só se juntariam, se fossem forçados a isso por uma força externa, mas de fato não é assim, né? Você vê, crianças já se aproximam umas das outras naturalmente. Uma criança, quando vê outra criança, fica contente, pode ser qualquer um. Ah, agora vamos brincar, vamos fazer alguma coisa junto. Né? Assim, quer dizer, este impulso que leva os seres humanos a se aproximar uns dos outros é universal e é a coisa mais poderosa que existe. Né? Então, o fator, a violência, o mal, a criminalidade, tem que ser explicado a partir dessa base e não ser tomado como se ele fosse um princípio, como faz Thomas Hobbes. Né? Então, isso quer dizer que o impulso do amor, da afeição, da ajuda mútua é diferente do impulso reprodutivo. É? Mas o que nós chamamos de relação sexual hoje em dia não é nem só o impulso reprodutivo e nem só o amor ao próximo. É um mezzo a mezzo. É uma zona indeterminada entre os dois. Tá certo? Só que não existe, né, vamos dizer, nas discussões públicas, não existe clareza. As pessoas acreditam que existe um treco chamado impulso sexual. Fala, não existe. O que existe é o impulso da reprodução e o impulso do amor ao próximo. Que eles se dosando e misturando, tá certo? Em dosagens diferentes, produzem isto que nós equivocamente chamamos de impulso sexual. Mas quando você vai ver, fala, olha, não é possível você explicar, vamos dizer, aquela mistura, quer dizer, de desejo e afeição que leva você, por exemplo, a casar com uma pessoa, querer passar o resto da sua vida com ela. Não dá para você explicar nem por uma dessas motivações e nem pela outra. Quer dizer, você tem duas, de fato, duas motivações agindo juntas. E elas são tão diferentes que você pode ter um desejo sexual por uma pessoa que você odeia e despreza. E que você quer ver pelas costas tão logo terminou o ato sexual. Isso não é possível? Claro que é possível. O mundo está cheio disso. Então, aí, aqui, ali o indivíduo, vamos dizer, ele é manipulado pela natureza, ele é enganado pela natureza. A natureza o induz a fazer algo que ele conscientemente não quer fazer, despreza. Né? Mas quando entra o instinto do amor ao próximo, Zonde, Lippert Zonde, que era um sábio, ele claramente distinguia essas duas coisas. Ele chamava o primeiro impulso sexo e o segundo impulso de contato. Dê o nome que quiser, contato, amor ao próximo, etc, etc. Então, ora, se Deus quis que esses três... E, por outro lado, o impulso da santificação, o impulso de ir até Deus, também existe. Isso é universal no ser humano, não é? Você vê isso em toda a civilização. Não tem uma civilização que não se interesse por Deus. Não tem uma civilização agnóstica. Fala, ah, não quero saber. Né? Quanto mais você recua na história humana, você vê o aparecimento daquilo que Mircea Eliade chama os deuses urnianos, Deus no céu. Né? Ou seja, a experiência sensível, tá certo? De você estar na Terra cercado por um céu imenso que você não sabe onde termina, tá certo? E que é constituído apenas de translucidez, não há nada lá, você tem as estrelas soltinhas, mas a maior parte do espaço está, por assim dizer, está vazio, mas não está vazio também ao mesmo tempo, é um vazio cheio. Então, isso levou instintivamente todas as sociedades humanas a conceberem a ideia de Deus no céu, desde o início. Então, essa ideia faz parte da experiência direta que o ser humano tem da realidade. Quer dizer, além da presença do universo físico, tá certo? Existe diretamente, na própria experiência, a insinuação da transcendência, de algo que vai além do além do além do além do além. Isso faz parte da estrutura da realidade e todo mundo experimentou. Sobre isto, o Erich Wegener escreveu Partners definitivas. Quer dizer, a antevisão da transcendência faz parte da experiência básica do ser humano na Terra. Tá certo? E quem não tem é porque está gravemente lesado, mas todo mundo tem. Pode esquecer depois. Ora, se Deus quis juntar esses três impulsos diferentes, é porque ele quer salvar algo além da nossa alma. Ou seja, a recordação do universo físico. Né? Quer dizer, você leva consigo a recordação da experiência que você teve no universo físico. E isso é santificado através de você. Você está entendendo? Então, é por isso que Deus não estabeleceu o celibato universal, né, como queriam, né, os cátaros. Né? Se é para santificar, então não casa logo. Vai todo mundo para o céu direto, pronto, a última geração. Tá certo? Por que que Deus quis isso? Ele quis que a experiência nossa na Terra valesse algo. Então, a nossa experiência do universo físico, a nossa experiência da história, a recordação de tudo que nós herdamos das gerações passadas, tudo isso, de alguma maneira, é levado, né, conosco. Então, falando, olha, por trás dessa noção idiota, vamos dizer, de esquemática, de que a Igreja só admite o sexo para a reprodução, existe uma concepção enorme, grandiosa, tá certo? Né, por assim dizer, alquímico-cósmica, tá certo? Do ato sexual, mas os idiotas não entendem. Tá certo? Qual é o erro aí? O erro é você pegar uma frase, uma sentença, uma afirmação, uma tese e querer tomar posição com relação a ela sem saber, sem cumprir aquela condição que Hegel dizia. Uma afirmação nada significa sem o caminho que levou até ela. Então, por exemplo, quando São Boaventura diz, Deus é a primeira coisa que você conhece. São Tomás de Aquino diz, Deus é a última que você conhece. Aparentemente tem uma oposição e só lhe resta tomar posição. Você vota a favor, você está no time boaventurino ou está no time tomista. Né? Mas quando você vê o encaminhamento que eles deram, como é que eles chegaram a isto? Ah, aí você percebe que estão falando de coisas diferentes. Essa é a grande arte da dialética aristotélica. Quer dizer, você saber lidar com as contradições e saber em que medida são efetivamente contradições formais e em que medida são contradições acidentais ou até aparentes. Né? Do mesmo modo, aqui no Descartes, o que nós estamos querendo fazer aqui é descobrir qual é o encaminhamento real, qual é a experiência real, uma experiência espiritual, interior, real, que o levou a dizer isto ou aquilo. Né? Só que ele não está nos ajudando muito. E não está nos ajudando por quê? Porque existe na cabeça dele o intuito de persuadir, o intuito retórico, né? E não apenas o de dizer a verdade tal como ela apareceu a ele. Onde entra esse negócio persuasivo, tudo se confunde, porque o discurso persuasivo, o discurso retórico, ele sempre tem dois níveis. E um nível está oculto. Um é o da impressão que ele quer te dar. Né? E o outro é o porquê que ele quer te dar essa impressão. Tá certo? Então, as duas coisas não podem estar evidentes no mesmo plano. Por exemplo, se durante um julgamento, né, o advogado de um réu, né, te apresenta todas as virtudes maravilhosas que o sujeito tem, etc., etc., você não sabe se ele está dizendo isso, porque o réu é realmente assim, ou porque ele quer somente encobrir o crime do réu. Não, pelo próprio conteúdo do discurso, não dá para você saber isso. Você precisa analisar o discurso na situação. Então, a leitura de um texto filosófico sempre exige isso. Quer dizer, o discurso na situação. O indivíduo está dizendo isso, isso, isso, isso, isso, mas para que ele está dizendo isso? É? Então, quando você lê as Confissões de Santo Agostinho, você analisa, e você sempre chega à conclusão. Ele está dizendo isso porque ele quer dizer exatamente isso. É? Ele está se confessando diante de mim como se eu fosse o próprio Deus. Então você vê que não tem, como é que se diz, segundo andar, não tem pensamento por trás. Né? arrière-pensée, como diz, um sistema muito, muito bom da língua francesa. Quer dizer, um pensamento atrás. Não tem atrás, está tudo ali. Todos os vários andares, as diferentes intenções estão todas comprimidas num texto que é de uma sinceridade absolutamente exemplar. Quando você lê outras autobiografias, como esta, ou você lê Jean-Jacques Rousseau, ou lê os ensaios de Michel de Montaigne, aí você já não sabe. Porque eles estão usando artifícios retóricos que servem a outras finalidades que não a da confissão. Então, o que é uma autobiografia? É uma confissão, né, e, ao mesmo tempo, é uma apologia. O que é uma apologia? A palavra apologia é ambígua, porque apologia, por um lado, quer dizer é um elogio que você está fazendo. Por outro lado, quer dizer desculpas. Né, como John Henry Newman, né, apologia pro vita sua. Né? Quer dizer, o sujeito está apresentando louvor da sua vida ou está pedindo desculpas pela sua vida. Digo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, desse lado, você faz um favor. Mas a autobiografia pode ter uma outra finalidade. Descartes está querendo o quê? É? Ele acredita que ele descobriu uma nova ciência e ele quer, com essa nova ciência, derrubar toda a ciência vigente e começar tudo do zero. É isso que ele está querendo. Ele não está querendo contar a sua vida. É? Ele não está diante de nós num espírito de confissão, mas está num espírito, vamos dizer, de um mestre que quer nos impor uma nova doutrina. Pior, ele quer fazer com que essa doutrina pareça radicalmente diferente das anteriores, oposta às anteriores, e vitoriosa sobre todas as anteriores. Ou seja, ele tem, como dizem os americanos, ele tem uma agenda por trás do que ele está fazendo. Então, ele não pode contar a sua vida com a ingenuidade, a sinceridade, tá certo? De um confidente. Isso é como um sujeito vem aqui e me conta todos, né? Conta todos os seus sofrimentos, as suas dúvidas, etc, etc. Mas ele está querendo me tomar um dinheiro emprestado. Então, eu digo, por que ele não vai direto nos finalmente? Porque não teria o efeito retórico. Não seria convincente. Do mesmo modo aqui, então Descartes tem uma agenda. E esta agenda é nada menos que a inauguração de uma civilização completamente nova, baseada numa ciência completamente nova, oposta e hostil a todas as anteriores. Embora, ele não diz isso, ele aproveite 80% do que está aqui, já está nos escolásticos. E um dia, mais tarde, fora das meditações, numa carta, ele confessará aquela frase que até eu coloquei num artigo. Ele disse: os peripatéticos nunca disseram a palavra que não fosse nova, nem eu alguma que não fosse velha. Tá certo? Mas se é assim, então a sua ciência não é tão nova quanto você está dizendo. Então, afinal de contas, ela é nova ou velha? Eu digo, bom, ela é velha em grande parte, mas você está dando, fez um giro na coisa que muda completamente a direção, tá certo? Da atividade intelectual humana. Gira em que sentido? No sentido que mais tarde nós vamos ver, é a famosa matematização, tá certo? Da ideia da natureza. O que é a matematização? Você pode formar uma ideia muito simples. Se você observa, por exemplo, uma estrada. Ao desenhar uma estrada, o engenheiro prefere sempre a linha reta, porque é mais curta. Geometricamente falando, é a mais curta. Mas, veja você, antes de se fazer a estrada, na própria natureza, existe algum caminho reto? Nenhum, nunca. Hein? Qualquer terreno que você percorra, tá certo? Ele tem a sua sinuosidade, as suas irregularidades. E se tiver vegetação, fala, bom, aí é impossível você andar em linha reta dentro de uma floresta. Né? Você está andando em linha reta, de repente tem uma árvore com um tronco dessa largura. Fala, não dá para você derrubar e ir em frente. Ou seja, andar em linha reta não é natural. O trajeto em linha reta não é natural, ele é imposto à natureza por uma imaginação geométrica humana. Não é isso? Ora, se todas as linhas, todos os trajetos que nós impomos ao espaço geográfico, então, forem todos retos, você terá uma perfeita geometrização da natureza. Só que essa natureza já não se parecerá mais com a natureza, ela será uma outra coisa. Quando você olha, por exemplo, o jardim de Versalhes, não é isso? Que o Paul Azar, no livro A Crise da Ciência, A Crise da Ciência Europeia, não, A Crise da Consciência, A Crise da Ciência Europeia, é o russo, A Crise da Consciência Europeia, descreve numa página memorável, tá certo? Você olha aquele jardim de Versalhes e diz, mas isto aqui, isso não é a natureza, né? Também não é pura geometria. É um negócio geométrico construído com elementos naturais tirados do seu lugar e posto a servir uma outra função. Então, é um mundo de pura invenção humana. E daí você pensa assim, eu lendo, já tendo lido, né, o livro do Paul Azar, tá certo? E olhando fotografias do jardim de Versalhes, no qual nunca esteve, só assisti, só vi por fotografia, eu pensava assim, se o mundo inteiro fosse assim? Né? Tudo geométrico, arrumadinho, etc, etc. Mas seria uma coisa horrível. É uma imagem do inferno. Não é isso? Então, é o seguinte, nós, de fato, por uma questão de economia, de tempo e de energia, nós precisamos das linhas retas, tá certo? Para poupar trabalho. Mas se nós impusermos isto totalmente à natureza, então nós estaremos destruindo o mundo natural para fazer dele um instrumento do nosso pensamento. Ora, o universo inteiro, tal como concebido por Descartes, ele é exatamente assim. E ele é assim ao ponto que Descartes olha, por exemplo, os animais como se fossem meras máquinas. Né? Então, eu lendo o livro daquele menino, Colton Burpo, que teve uma visão do céu, teve clinicamente morto por horas, e descreve coisas incríveis que ele viu lá, e tudo, os dados que aparecem lá, tudo confere, ele contou a vida do avô que ele nunca tinha conhecido, e assim por diante, né? Contou da irmãzinha que tinha morrido, né, antes de nascer, e que sabia até perguntar para ela, mas como é o nome dela? Falei, não, ela não tinha nome não, ela está esperando vocês ir lá para dar um nome para ela. Negócio incrível, né? Nunca ninguém tinha contado isso para ele. Então ele disse, olha, o céu está cheio de bichos. Tem todo tipo de bicho, cavalo, leão, cachorro, tudo, pássaro, tudo. Né? Eu disse, uai. Então, quer dizer, os animais não podem ser somente máquinas. Um rudimento de alma eles têm que ter. Não sabemos como é que é, não sabemos como isso funciona, talvez não sabemos nunca, mas algo tem. Mas, gente, se está cheio de animais, também está cheio de plantas. Né? E tem lá toda a irregularidade do mundo natural. Senão seria uma chatice. Eu digo, olha, você imagina um céu constituído do jardim de Versalhes, e repleto de bonecos de mola, né? Que funcionam, né, mecanicamente. Eu digo, mas isto é o inferno. Né? Então, uma vez eu tive um pesadelo horroroso. Eu sonhei que eu tinha morrido e que vinha um sujeito que eu conhecia, que era um guru, charlatão, evidentemente. E ele aparecia no sonho, dizendo, eu vim aqui para levar você para o céu. Eu já fiquei meio assim, né? Daí ele me levou para o céu, e o céu era um parque de diversões. E daí eu falei, mas peraí, cadê minha mulher? E daí ele disse, ah, ela está aqui, não se preocupe. Daí me leva para ela e ela tem 3 anos de idade. Eu digo, mas como? E agora? O que eu faço? Então, quer dizer, era um céu cuja estrutura não correspondia as expectativas e necessidades da alma humana. Então, o que é isso? É o inferno. Aquilo é o demônio. Eu falei, ah, você me enganou, meu. Você disse que é o céu, mas não é, não. Não é isso? E eu lembrei da frase da Simone Weil, que estar no inferno é acreditar por engano que você está no céu. Então, quer dizer, eu não estava realmente no inferno porque eu não me deixei enganar nem por um minuto. A hora que o cara falou que ia me levar para o céu, eu já fiquei com medo. Né? Então, quando Descartes concebe, né, no seu Tratado do Mundo, aquele mundo todo dedutivamente composto, que ele reconhece que não é o mundo que efetivamente existe, mas é o mundo como Deus o criaria naquele momento se ele seguisse a receita de Descartes, né? Ele está nos mostrando que o caminho aberto pela sua ciência é um caminho de domínio sobre certos processos naturais, domínio esse que pode ser de grande utilidade para determinadas coisas, mas que contém um perigo enorme. Você vê, quando no século XX apareceu todo esse temor da destruição da natureza, né? Eu digo, o que é esse temor? Nós estamos efetivamente destruindo a natureza? Falar, é claro que não. O poder do ser humano sobre a natureza é uma titica de galinha. Porque se você somar tudo que o ser humano fez, todas as ações que nós praticamos, desde que nós chegamos neste planeta até hoje, tudo o que nós fizemos foi arranhar certos pedaços da casca de um planetinha desse tamanho, tá certo? Colocado em algum ponto do universo. Nós não fizemos mais nada. Tá certo? A ideia de que nós estamos furando a camada de ozônio e perturbando o universo todo inteiro é um delírio megalômano fora do comum. Eu digo, mas por que, que eles têm esse delírio megalômano? Porque eles não são capazes, em geral, não são capazes de entender que nós estamos destruindo a natureza não fisicamente. Nós estamos destruindo a nossa percepção da natureza. É? Ontem mesmo, eu estava aqui comentando com a Liuba, eu estava assistindo um filme de faroeste, e eu notei o seguinte, falaram, olha, de uns 30 anos para cá, esse pessoal de Hollywood não sabe mais escolher os atores de acordo com a fisionomia própria do personagem. Então, tem lá um personagem que tinha sido comandante dos Texas Rangers durante a guerra e depois se aposentou, foi embora, ficou afastado 10 anos e daí o governador mandou buscá-lo. Quando aparece o sujeito, ele tem cara de 20 anos de idade no máximo. Né? E, além disso, era uma cara meio de molenga. Este cara, ele é incapaz de comandar um cachorro. Então, por que que o filme era ótimo? Só que você tinha que fazer abstração do ator. Cada vez que ele aparecia, eu imaginava que era outra pessoa. Né? Eu trocava os personagens. Né? Tinha lá um personagem que parecia mais velho, a cinquentão. Falei, então eu vejo a cara desse. Ele falou, o que que é isso aqui? Isto é uma falta de percepção natural das coisas. Quer dizer, os sinais naturais em que se baseia toda a convivência humana estão sendo apagados de algum modo. Pela intervenção dos códigos politicamente corretos, das exigências de lobbies, tá certo? E isso acaba seriamente atrapalhando a percepção natural, ao ponto de que, né, eu quero um sujeito para representar um velho e escolho um cara que tem cara de 20 anos. Não é possível uma coisa dessa, né? É muita falta de percepção, que era uma coisa que até os anos 50, qualquer diretor de cinema, por pior que fosse, sabia escolher os caras, né, de acordo. Também pode ser, falei, bom, vai ver que esse ator foi ele que deu dinheiro para produzir o filme, ele só dou dinheiro se eu fizer o papel principal. Eu, se eu fosse um diretor, eu dizia, então eu prefiro fazer outro filme, esse aí dançou. Né? Então não vou me expor a esse vexame. Mas hoje em dia as pessoas se expõem a esse vexame voluntariamente e de bom grado. Porque nós entramos num mundo onde você parecer bonzinho perante as câmeras de televisão é mais importante do que o que você sente realmente. Então, tudo está virando um teatro macabro, de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, alguém aqui colocou uma piada de anão. Né? E eu achei a piada ótima. Só que, veja, os anões já estão se organizando num lobby para impedir que alguém faça piadas a respeito deles. Eles querem ser respeitados. Né? Então, eu tenho um amigo, que é um sujeito de quase 2 metros de altura, que coincidiu dele estar num hotel na Califórnia, no dia em que estava tendo um congresso de anões. Quer dizer, os anões estão lá se organizando politicamente, para que todo mundo os tratasse como se eles tivessem 1,95 m. E ele está no elevador e entra um anãozinho, e o anãozinho olha feio para ele e diz: eu não gosto de você. Ele diz: bom, eu sou um sujeito sádico, eu não tenho 1,98 m, tem apenas, né, a mais ambígua das estaturas, que é 1,71 m. Mas se eu estivesse lá, eu não resistiria a dizer ao anãozinho: porque você não viu o tamanho do meu peru. Então, mas por aí você vê que já há uma intimidação. E o meu amigo, eu falei, educadíssimo, ele ficou muito envergonhado de ter 1,98 m. Ele não sabia, tá certo, se torcia o pescoço do anãozinho ou se pedia desculpas de ter 1,98 m. Ora, esse tipo de constrangimento, ele é imposto assim, sempre em nome de comunidades que se sentem prejudicadas, humilhadas, aviltadas, e que têm algum motivo para se sentir, para sentir que os outros os acham inferiores. Hein? Eu digo, mas qual comunidade não é assim? Hein? Você tem os gays, os negros, as mulheres, não é isso? Os anões, os pobres, os índios, os ricos, os capitalistas, os cristãos, os não cristãos. Todo mundo é assim, meu Deus do céu. Hein? E se cada um desses grupos exige proteção estatal contra todo mal-estar advindo da convivência humana, então o que você vai ter, vamos dizer, é um sistema de proibições que vai oprimir e proibir a percepção dos sinais naturais. Eu não posso perceber que um anão é pequeno, eu não posso perceber que um travesti não é mulher, né? E assim por diante. De o que é isso? É o mundo cartesiano. Se tudo está submetido à ciência e à técnica, tudo está submetido à administração estatal. E vem aquele processo que o Max Weber chamava de desencantamento do mundo. Mas esse desencantamento, ele não vai descascar ou limpar o mundo de fantasias que nós criamos, para deixar somente o mundo da realidade. Eu digo porque o mundo matematizado não é a realidade. O mundo matematizado é que é da nossa invenção. O mundo encantado, com todos os seus mistérios, etc., é este o mundo no qual nós vivemos realmente, desde que o mundo é mundo. O mundo racionalizado e administrado não é uma realidade, é uma criação nossa. Então, nós estamos nos colocando dentro de um mundo inventado, acreditando que é o mundo real. Estamos dizendo adeus ao mundo real, acreditando que era um mundo de fantasias culturais. Não preciso enfatizar a gravidade disso e ver até que ponto isto pode corroer as relações naturais. Né? Então, e é evidente que os grupos que são os mais ambiciosos politicamente, e que hoje não tem outro meio de subir senão na base do apoio da multidão, quer dizer, você precisa de votos, você precisa de consumidores, de clientes ou de militantes, tudo depende do número. Então você tem que seduzir o maior número de pessoas, e você o seduz facilmente na base da chantagem emocional, dizendo: aonde te dói, meu filho? Quem te desprezou? Ah, coitadinho, né? Nós vamos defender você, nós não vamos deixar mais ninguém olhar torto para você, fazer piada a seu respeito. E vamos criar toda uma legislação e regulamentar toda a convivência humana para que isso não aconteça mais. Então, cada grupo que consente em ser alvo desta exigência, ele está, na verdade, se humilhando mais ainda. E quanto mais proteção ele receber, mais discriminado ele vai se sentir, evidentemente. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era moleque, né? Eu era muito branco, aliás, sou muito branco até hoje, né? Mas eu era mais branco ainda porque até os 7 anos tinha ficado na cama, nunca tomava sol. Né? Então, quando eu saí para a rua, eu parecia um vampiro, porra. Né? E o pessoal gozava muito da minha cara por causa disso. Né? Mas eu, graças a Deus, sempre fui sujeito de boa índole, eu nunca levei a mal, eu também ria, tá certo? E tá tudo bem. Mas suponha que alguém chegasse para mim e falasse, ah, coitadinho, estou discriminando você, porque todo mundo aqui é moreninho, só você é branquinho. Né? É, existe as memórias de uma moça americana que foi criada no Brasil. Não lembro o nome dela, mas o livro chama Where the Sabiá Sings, Onde Canta o Sabiá. O livro é um encanto, né? E ela conta que aconteceu para ela a mesma coisa. Quando ela chegou dos Estados Unidos e foi colocada numa escola brasileira, todo mundo lá era moreninha, ela era a única branca, então todo mundo olhava meio torto. Eu falava, olha, a discriminação do branco no Brasil, que é a terra de morenos, é uma coisa óbvia, né? Isso acontece em toda parte, a não ser no sul, onde todo mundo é mais branquinho. Eu acho que isso acontece com tanta frequência quanto, vamos dizer, a suposta discriminação do negro nas classes altas. Não é uma coisa? Então, essas situações jamais aconteceriam se não houvesse a ideia, vamos dizer, de submeter o universo todo ao império da técnica. E o império da técnica é o império da racionalização, portanto, da administração centralizada, do planejamento, etc, etc, etc. É esta a ideia de Descartes. É aí que ele quer chegar. Só que ele acredita que vai ser muito bom. E ele não faz a seguinte distinção. Aumentar o poder do ser humano sobre a natureza é aumentar muito mais ainda o poder de uns seres humanos sobre outros. Ele não entende isso. É? Então, quando o maldito Antônio Negri, escreveu um livro, Descartes Político, onde ele mostra como a filosofia de Descartes foi muito importante na ascensão da burguesia, etc, etc. Né? E eu, por mais que acho Antônio Negri um sujeito desprezível, por ser o sujeito, vamos dizer, o ideólogo por trás do assassinato do Aldo Moro, etc, etc, eu reconheço que ele é uma capacidade intelectual formidável e que a tese dele sobre Descartes está certa. Né? Então, veja, quando nós vemos Descartes sobre este aspecto, nós estamos indo parar aparentemente longe do conteúdo das meditações. Tá certo? Porém, essas meditações estão conduzindo exatamente a esta situação. Então, são as famosas consequências imprevistas dos nossos atos. Imprevistas, porém previsíveis. Se Descartes, em vez de transpor o seu argumento em forma narrativa para torná-lo mais facilmente palatável pelas multidões, ele se dedicasse a contar realmente o que ele estava sentindo e percebendo, eu acho que ele seria levado a perceber isto. Como o próprio Thomas Hobbes percebeu. Thomas Hobbes, como acreditava no que o mundo da natureza é um mundo da interdevoração dos seres humanos uns pelos outros, acreditava que é preciso uma administração centralizada que os controle a todos desde si. Mas ele sabia que isso era uma ditadura. Ele nunca disse que isso era democracia ou reino da liberdade. Ele falou, não quero democracia, não quero liberdade de jeito nenhum. Ele estava aterrorizado por causa das guerras de religião e achava que uma ditadura que acabasse com a guerra era muito preferível a qualquer democracia. Então, pelo menos essa sinceridade ele teve de dizer, olha, estou propondo aqui uma ditadura. Como hoje o doutor professor Alexandre Duguin também diz, o que nós queremos é uma ditadura universal. Fala, bom, pelo menos você confessou. Mas o que Descartes está propondo é uma ditadura universal. Só que não está tão claro assim. Então, bom, eu acho que tem uma pergunta do Lucas Santos aqui, muito boa. Eu vou ler sua pergunta, porque acho que eu não fui responder, já está respondendo o que eu disse. Em relação ao que foi dito da tentativa cética de descrédito aos sentidos, com base nas alegações dos fenômenos de refração da luz e da paralaxe ocular, comecei a pensar o que levaria Kant e outros pensadores adeptos desse pensamento a colocarem em questão apenas tais fenômenos tão específicos, se não a quase totalidade das informações que nos chegam pelos sentidos. E, bom, de fato, as objeções céticas, né? Kant não é um cético, mas ele parte dessas objeções, as objeções céticas, elas de fato se apegam a certos fatos muito específicos, tá certo? E abolem o panorama inteiro, né? dos fatos que não são concordantes com estes. Como o senhor lembrou na aula passada, os céticos não parecem se incomodar com a óbvia verdade que um objeto visto de muito longe não será visto de forma alguma, mas incomodam-se apenas com o fato de o mesmo objeto ser muito próximo dos olhos ser visto de forma duplicada. Né? Então, bom, já fiz algumas considerações sobre isso na aula passada e não é necessário voltar. A explicação que me ocorreu é que essa crítica ao sentido se baseia em alguma visão fetichizada e simplória da faculdade humana de perceber a realidade, certamente. Se imaginamos uma tela de computador, ela exibirá os dados que ele processa de forma cartesianamente lógica e organizada, pois toda disposição segue um modelo construído por uma linguagem de programação que não admitirá borrões ou deslocamentos. Além disso, o limite de pontos e de quadros por segundo restringirá muito a possibilidade de que fenômenos como a refração da luz se mostrem num visor onde não existem objetos, mas apenas construções planificadas dos mesmos. Mas é este que é o negócio. Quer dizer, você vê que toda a ciência de Descartes leva a substituir o mundo por construções planificadas. O próprio mundo, que aparece no Tratado do Mundo, não é o mundo, é uma construção planificada. Assim, parece-me que o ceticismo, talvez por influência de um racionalismo ingênuo obcecado pelo exato, é disso que eu estou falando, né? Quer dizer, a busca da exatidão, às vezes, se opõe à busca da verdade. Erige como modelo ideal de percepção sensorial algo que se aproximaria a uma programação formal e passa a imaginar o nosso olho como se fosse uma permanente tela de computador à nossa frente, e começa a identificar erros no olho real que não ocorreriam segundo a lógica formal imaginada na tela. Mas é exatamente isto. Quer dizer, você faz uma programação ideal e diz, é pena que o mundo não seja assim. Não é isso? Então, nós temos todo o direito de dizer, não, é uma pena que você seja assim. Né? Então, eu acho que nós temos que parar por aí e... Na próxima aula, continuamos com a segunda meditação, que ainda tem outras surpresas pela frente. Então, veja, ler um texto filosófico é, vamos dizer, uma aventura, não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila, é uma aventura, é um compromisso de busca da verdade. E exige de nós, vamos dizer, um grau de sinceridade imenso, imenso, imenso. Quer dizer, nunca é uma simples tarefa escolar. Você está reagindo perante os problemas mais graves que existem, dos quais depende todo o destino humano, às vezes o destino de civilizações inteiras, é disso que nós estamos falando. É isso? Então, se eu puder passar para vocês este senso, né, de realidade aqui, o Juliano, puder passar para vocês, não despertarem vocês, porque todo mundo já tem, tá certo? Então, estamos no bom caminho. Então, até a semana que vem, muito obrigado.